meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui no Rio Vox Esporte Clube. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa programação, porque hoje tem muita coisa, tem muito assunto. Fica com a gente já volta. Laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, show. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, nego. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, bem que vi ela jogando bola dentro da favela. Quer acompanhar nossa programação? Tem algumas maneiras, olha só, vamos lá. A primeira, obviamente, pelo 107,9 da Rio Vox FM. Você não está em Rio das Pedras, não tem acesso ao rádio, pode entrar no www.riovoxfm.com, www.riovoxfm.com, você ouve ao vivo também a transmissão de toda a programação da Rio Vox FM. Não quer entrar pelo site, não tem tempo para ouvir na hora que é transmitido o programa, não tem problema. O programa, ele está disponível, logo depois que ele vai pro ar, ele está disponível no nosso site para você ouvir a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Então, é só entrar no nosso site, estão todos os programas lá disponíveis para você acompanhar. Então, não tem desculpa para não acompanhar o Rio Vox Esporte Clube. Além de estar disponível também como podcast, né? Você que gosta de podcast, você que escuta vários podcasts, você pode assinar o nosso feed. Então, estamos aí nos agregadores, né? No Google Podcast, que é o novo agregador da Google, muito simples, muito fácil de mexer. Baixa, faz o download do Google Podcast, procura por Rio Vox FM, Rio Vox Sport Clube, você acha, estamos lá. Todo dia tem programa para vocês. Você acompanha aqui na rádio, acompanha também no celular, na internet, enfim. Pode participar com a gente. Quer mandar sua mensagem? Manda para cá, 997593284, 997593284. Participa com a gente. E o nosso telefone é o 34937100. Vamos de esporte, vamos começar com Copa do Mundo e a classificação da Croácia para a final do Mundial. Isso mesmo. Boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que é o rei. Boa, canarinho, boa. Eita, que tá difícil clicar no botão aqui. Vamos lá, então, com o Vox Sport Clube. Vamos começar falando, então, de Croácia e de Inglaterra. Final aí, semifinal da Copa do Mundo, a final está definida. Vamos falar um pouco sobre essa partida. Um jogo que muitos esperavam a Inglaterra como favorita. A Inglaterra tem aí o seu artilheiro da Copa do Mundo, o Harry Kane, que é um dos grandes destaques aí do Mundial, mas ontem não sumido, né? Não conseguiu participar muito do jogo. Parece que a negada nem dá bola muito para ele jogar, né? E a geração de 2018 supera a geração de 98 croata, né? A Croácia passou pela Inglaterra e decide a Copa com a França. 20 anos depois do terceiro lugar, a equipe xadrez consegue ir à sua primeira final, graças ao gol histórico de Mario Mandzukic na prorrogação. A cada fase que a Croácia avança, se perguntava, né, vai superar a geração de 98? O que que aconteceu em 98? Em 98, a Croácia havia se separado da Iugoslávia. Não em 98, foi em 92, eu acho. Mas a primeira vez que a Croácia se classificou para a Copa do Mundo como país independente foi em 98. Caiu num grupo com exceção da Argentina, só tinha estreantes. Então a Argentina, a Croácia estreando, o Japão estreando e também a equipe da Jamaica estreando na Copa de 98. Aí perdeu para a Argentina, ganhou os outros dois jogos, avançou à próxima fase da Copa do Mundo. Foi eliminado, eliminou a Alemanha, eliminou a Nigéria, se eu não me engano, ou Romênia, não me recordo, e depois parou na semifinal contra a equipe da França, um jogo em que o Davor Suker abriu o placar na semifinal, e depois o Lilian Thuram, que nunca fez gol na carreira, ele fez dois no mesmo jogo e eliminou a Croácia e classificou a França para a Copa do Mundo. Depois, para a final da Copa do Mundo, né? Depois, na disputa de terceiro lugar, a Croácia bateu a Holanda também por 2-1. E era uma grande geração da Croácia de 98. Mas essa de 2018 também é excelente, né? E nessa quarta-feira, a resposta veio 2-1, a vitória da Croácia para cima da Inglaterra. Após a terceira prorrogação seguida, a Croácia não precisou dos pênaltis dessa vez para se classificar para a primeira final da sua história. Mario Mandzukic, centroavante da Juventus, fez o gol da virada no começo do segundo tempo. No começo do jogo, o Trippier marcou de falta, fez um bonito gol lateral do Tottenham, um dos destaques desse time inglês, talvez um dos que tenha se valorizado muito nessa Copa do Mundo. E aí a Inglaterra parece que abriu mão de jogar no primeiro tempo ainda, porque esse foi o único chute ao gol, talvez, da Inglaterra. Teve um do Harry Kane que não foi, foi para fora, né, no lance em que ele estava impedido. Por isso que não entra para as estatísticas. Mas a Inglaterra abdicou de jogar bola, não jogou futebol. E a Croácia não foi vamos dizer que não foi na bola, viu? Mas foi na vontade. A vontade croata foi determinante para bater aí a equipe da Inglaterra nessa semifinal de Copa do Mundo. Perisic foi igualar logo no segundo tempo, um gol aí meio de sola, né? E lá na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o Harry Kane fez o gol que deu o título, deu a vaga à Croácia, aliás, né? Então, a Croácia vai à final, mas foi um jogo em que os seus grandes protagonistas jogaram bem. Nem o Rakitic, nem o Modric, não foram tão bem, mas Perisic jogou bem, a zaga croata com o Lovren e com o Vida também, muito seguro os dois zagueiros da equipe da Croácia, e o Mandzukic sendo decisivo. É isso que a gente espera do centroavante da Juventus. Apesar do goleiro inglês também ter brilhado, viu? O Pickford fez grandes defesas, pegou muito, também um dos grandes destaques aí da Copa do Mundo. Na prorrogação, a gente teve emoção com o Vrsiljko, que tirou a cabeçada em cima da linha, rapaz. Viu? Ele tirou o que seria o desempate, né? Num cabeceio seguro do John Stones, zagueiro inglês, né? Mas aí, o Harry Kane, então, o Mario Mandzukic, 32 anos, fez o gol histórico. Todo mundo estava cansado, foi um cruzamento do Pivarit, a zaga inglesa tirou, ele meio que desistiu da jogada, mas Aí viu que a sobra veio pro Rakitic, cabeceou para dentro da área. Mas o Kit livre, livre, cara a cara com o goleiro Pickford, chutou cruzado para o fundo das redes. E é a história, a nova história na Copa do Mundo. Um novo finalista é a seleção da Croácia. Não dava para colocar, eu acho, que a Inglaterra como favorita, talvez, no começo da Copa do Mundo. Eu citei a Inglaterra no começo da Copa do Mundo como uma equipe um patamar abaixo dos favoritos de Brasil, França, Alemanha, que acabou não se concretizando, nem a Espanha, a França, que estava eu já achava que estava um patamar um pouquinho abaixo, a Inglaterra um patamar abaixo. Acho que fez muito de chegar nesse momento viva na Copa do Mundo, né? Fez muito de chegar forte nesse momento, né? Chegar numa semifinal. A Inglaterra voltou para uma semifinal e não disputava fazia tempo, viu? Fazia muito tempo que a Inglaterra não disputava uma semifinal, desde 1990. A Croácia mostra mais time com mais vontade. A Inglaterra abriu mão de jogar futebol. Aí é que está o problema. Abriu mão de jogar futebol contra a Croácia, que é uma equipe com muita vontade, com muita gana, com muita vontade de surpreender, de vencer, de chegar a um lugar que nunca esteve. E é isso, é nisso que a Croácia ganhou a partida, né? Nessa vontade de chegar em algum lugar, de fazer história, né? Pessoal lá do pessoal da geração de 90, né? De 98, né? Já tinha feito história. Imagina essa geração de agora, de 2018, que chega a uma final. E acho que eles não vão parar por aí, não. Agora eles vão buscar o título, viu? Porque a seleção croata, se não dá na bola, vai na vontade. E na vontade, talvez possa igualar a seleção francesa. Óbvio que a França, ela é favorita, e ela é, ao meu ponto de vista, muito favorita contra a equipe da Croácia. Mas a França, em alguns outros momentos, ela mostrou que também para de jogar futebol em algum certo momento. E aí que a Croácia pode aproveitar. Mas tem muita gente falando que o culpado da classificação croata, o grande pé frio, tá aqui. Olha só, vamos subir o som para vocês conhecerem o grande pé frio, o grande responsável pela classificação croata. Sabe quem que é esse indivíduo aí que tá cantando essa música? É o Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones, né? Do Start Me Up, essa canção. E o Mick Jagger, ele é conhecido desde a Copa de 2010 como um dos maiores pé frios da história, porque em qualquer jogo que tinha, ele na Copa de 2010 ele foi em todo jogo do campeonato. E dessa vez ele voltou no jogo de ontem da Bélgica contra a França. Aliás, no jogo do Brasil ele estava também. E agora ele esteve novamente no jogo da Inglaterra para apoiar a equipe inglesa, né? O seu país de origem. Mas não deu certo, não, porque o Mick Jagger foi um baita de um perfil de novo. Lembrando, a Argentina foi para a Copa do Mundo na Rússia no avião do Rolling Stones. E também foi eliminada logo, logo. Então, o Mick Jagger realmente é um grande perfil. Tá tendo treta. O filho do Mick Jagger ficou bravo com todo mundo. Vocês não sabem, o Mick Jagger tem um filho brasileiro com uma apresentadora Luciana Gimenez. Ele ficou bravo com todo mundo que falou que o pai dele é pé frio, mas é pé frio sim. Ele é o responsável pela eliminação da Inglaterra com o seu pé de gelo. Sobe o som, pelo menos a música é boa. Eu acho que é melhor tirar a música e cantar o programa acabar, se continuar tocando essa música aqui. Então, vamos continuar falando sobre a final da Copa do Mundo. A França vem com uma geração jovem, são poucos jogadores, eu acho, que se encerram o ciclo agora. Acho que o Matuidi, o Giroud, talvez o Lloris, o goleiro reserva, o Mandanda, com certeza, que ele é mais velho, né? Tem 35 anos, se eu não me engano. Mas fica uma geração ainda muito forte para a próxima Copa, com Griezmann, com Mbappé, com Pogba, com Kanté, todo mundo jovem, todo mundo estaria pronto para defender o título na próxima Copa do Mundo. Primeiro precisa ganhar essa Copa do Mundo. A França tem grandes alternativas, tanto na velocidade e na qualidade, na ousadia do Mbappé, quanto na classe do Pogba, no faro de gol e na categoria também do Griezmann. A sua defesa também mostrando muito forte nas bolas aéreas, com um Tite fazendo gol contra a Bélgica, o Varane também já balançou as redes, e a solidez do seu goleiro também, o goleiro Griezmann, o goleiro Lloris. Então, é uma seleção muito forte a França, e não é à toa que é a favorita. A Croácia tem a qualidade do Modric, tem a qualidade do Rakitic, tem também o Rebic, que ele é muito bom, muito rápido, habilidoso. Tem o Mandzukic, que ele é um jogador que tem um faro de gol, e não é somente um centroavante caneludo, porque em muitos momentos na Juventus ele joga até pelos lados do campo. Uma defesa sólida com o Lovren e o Vida, né? O Vida, aquele que devolveu as fantasias de todo mundo da Croácia, né? Desculpa a piada, não dá pra resistir a fazer essa piada, não. Mas é um time que tem jogadores protagonistas. O Trinic está indo pro Milan, lateral direito. O Vicílico é jogador do Atlético de Madrid. Brozovic da Inter de Milão. Perisic também da Inter de Milão. Kovacic do Real. Então, jogadores de grandes equipes. A Croácia também não é um time bobo, é um time rodado em termos de futebol europeu. E quem ganha é a gente, que vai ter uma grande final para assistir. Então, Croácia e França fazem a final da Copa do Mundo no domingo em Luzinski, no estádio Luzinski, em Moscou. O jogo ao meio-dia. Então, dá para mandar aquele churrascão bonito na hora do jogo. E a disputa pelo terceiro lugar vai ser em São Petersburgo, com Bélgica e Inglaterra, que vão conseguir fazer dois jogos que não valem nada no mesmo Mundial. Na fase de grupos, eles se enfrentaram, parecia que ninguém queria ganhar, foi uma amistosão no meio da Copa do Mundo, e agora outro, né, um prêmio de consolação, o terceiro e o quarto lugar. Para a Bélgica, seria a melhor participação, né? A Bélgica acho que já ficou em quarto lugar também, em 86. Então é isso, falamos de Copa do Mundo. Hoje eu estou devendo a Bezinha, a Série C e a Série B para você. Então, vamos falar da Bezinha, está tudo definido, os próximos grupos da próxima fase, né, os grupos da próxima fase da Bezinha do Campeonato Paulista. Vamos lá, e daqui a pouco a gente volta. No bang, como bom Deus deu, e de mangue a mangue, pra juntar 10 conto, torto e tonto, de fome, foi sempre assim, nada mais que um jogo, eu sei sim, aqui em Morumbi, a fé é o que me move, meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, Salvador da final, salve o nosso Natal, que a vida incita uma volta, só pro milagre. Um leão com cabeça de barbe sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpico. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção. Da bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, o rei tem a sorte, vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária. Alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola bate rasteira, cruza pequena área. Aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Bye. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol, uma jogada emocionante. O nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola. Vamos falar da segunda divisão do Campeonato Paulista. Tá difícil esse mouse aqui hoje, hein? Vamos falar então da segunda divisão do Campeonato Paulista. Bezinha aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos passar os jogos da última rodada e os grupos estão definidos da segunda fase da quadra do campeonato, né? Vale duas vagas para a Série 3 do Campeonato Paulista do ano que vem. Pelo grupo 1, tivemos o Talentos 10 batendo o Tupã por 3-1 fora de casa. O Grêmio Prudente empatou em 1-1 com a Santa Cruzense. O Grêmio Prudente se despede sem nenhuma vitória, com 5 empates da competição. O Vossen fez 2-0 para cima do Andradina e o Oswaldo Cruz 4-0 para cima da Assisense. Então terminou assim o grupo 1. Tivemos a equipe do Talentos 10 em primeiro com 30, o segundo é o Vossen com 24, o terceiro, aliás, o segundo é o Oswaldo Cruz com 24, o terceiro o Vossen com 24 também. E a Santa Cruzense também fechou com 24 na quarta colocação. Santa Cruzense está eliminada da competição, porque não fica com a vaga do melhor quarto colocado, né? Então, Santa Cruzense na quarta posição está fora da competição. O grupo 2, tivemos a Inter de Bebedouro batendo o América de São José do Rio Preto por 2-0. Taquaritinga bateu a equipe do Catanduva por 4-1, 0-0 entre Catanduvense e Fernandópolis. E o Bandeirante de Birigui bateu José Bonifácio por 3-2. Esse grupo já estava tudo definido. Inter de Bebedouro em primeiro com 31, segundo o Bandeirante de Birigui com 28, terceiro o América com 20 e o Taquaritinga eliminado com 20, com 19 pontos. O grupo 3, tivemos a equipe da Francana empatando em 0-0 com a Itapirense. A Independente de Limeira fez 6-0 no Jaguariúna. Mesmo assim, o resultado não foi suficiente para a classificação. Comercial, o líder, empatou em 0-0 com a São Carlense, lanterna, última rodada, time reserva, normal resultado. E o 15 de Jaú também empatou em 1-1 com o Brasílias. Então, nesse grupo passam Comercial em primeiro com 32, Francana em segundo com 28, Itapirense em terceiro com 26, a Inter de Limeira com 25, Independente de Limeira, perdão, eliminada com 25 pontos. Grupo 4, tivemos o Paulista batendo o Atlético de Mogi por 3-0, na verdade foi no WO, o Atlético de Mogi nem foi para o jogo. União de Mogi das Cruzes empatou em 1-1 com o Amparo, Flamengo de Guarulhos e São José também empataram em 1-1, e o Guarulhos bateu a Joseense por 3-2. Guarulhos passou na primeira posição com 32, o São José na segunda com 28, Paulista de Jundiaí 27, o Flamengo de Guarulhos ficou com a vaga do melhor quarto colocado com 27 pontos também. E para finalizar, no grupo 5, Jabaquara venceu o Tararé por 1-0, Mauaense e Barcelona da Capela, Mauaense bateu o Barcelona por 3-0, o Mauá venceu o Primavera por 1-0 fora de casa e garantiu a vaga. E o Olho Esporte e o Guarulhos, eles não jogaram, porque o Guarujá ele foi eliminado da competição e o resultado então ficou em 3-0 para o Olho Esporte, que não foi suficiente para a classificação, para classificar como o melhor quarto colocado. Então, o Primavera de Indaiatuba passou na primeira posição com 27, o Mauá passou na segunda também com 27 e o terceiro foi o Itararé, também com 27. Então esses são os classificados da primeira fase da série, segunda divisão do Campeonato Paulista da Bezinha, terminou assim. A segunda fase, os grupos continuam, a primeira fase teve do grupo 1 ao 5, a segunda fase do grupo 6 ao 9. Então, o grupo 6 tem Francana, Inter de Bebedouro, Vossen e Oswaldo Cruz. Primeira rodada no sábado tem Oswaldo Cruz enfrentando a Francana, no Breno Ribeiro do Val, e também o Vossen pegando a equipe da Inter de Bebedouro no Tonicão. Lembrando, as equipes se dividem em quatro chaves aí, exatamente, são quatro chaves de quatro equipes, classificam das duas melhores para a próxima fase. O grupo 7 tem o América de São Paulo, América de São José do Rio Preto, Itararé, o Primavera e o Talentos 10. Então, primeira rodada tem a equipe do América de São José do Rio Preto pegando o Talentos 10 no Benedito Teixeira, e o Itararé pega o Primavera no Virgínio Holtz. O grupo 8 tem Bandeirante de Birigui, Comercial de São Paulo, Comercial de Ribeirão Preto, Itapirense e Paulista de Jundiaí. Então Itapirense e Comercial se enfrentam novamente, né? Foram adversários no grupo, né? E se enfrenta o Coronel Chico Vieira lá em Itapira. E a equipe do Paulista de Jundiaí enfrenta o Bandeirante do Birigui no seu estádio, no Jaime Sintra. E o grupo 9 tem Flamengo de São Paulo, Flamengo de Guarulhos, o Guarulhos, o Mauá e o São José. Mais uma vez tem clássico lá em Guarulhos, já na primeira rodada, no domingo, às 10 da manhã, no Ninho do Corvo, tem Flamengo e o Guarulhos. E o Mauá pega o São José no Pedro Benedetto. Então, essa é a rodada final da primeira fase da Bezinha. E passamos aqui também essa segunda fase, né? Primeira rodada dessa segunda fase e os grupos. Então, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Vivox Esporte Clube a partir de agora. Maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos muitas emoções aí nesse final de semana. Vamos à 13ª rodada no Grupo A, onde a gente teve então o Náutico batendo Confiança por 3-2. Que recuperação fantástica da equipe pernambucana, coloca a classificação no Confiança, que parecia clara, em xeque aí. 3-2 então para a equipe pernambucana, para a equipe do Náutico, com de virada, inclusive, quinta seguida, e quebrou a série invicta de 9 jogos do Confiança. Bem verdade, Confiança está empata pra caramba também nesse campeonato. Confiança tem 7 empates na competição, a equipe que mais empatou na Série C. Tivemos também o Globo e a Juazeirense empatando em 1-1 no Barretão. Tivemos o Santa Cruz batendo o Remo por 2-0. Tá difícil pro Remo sair da situação que tá. O Remo deve jogar a Série B do ano que vem, a Série D do ano que vem, mais uma vez de volta ao fundo do poço, a equipe do Clube do Remo. E o Santa Cruz voltando então aí à zona de classificação. Tivemos o Atlético do Acre batendo o Salgueiro, mantendo a liderança com 26 pontos, de maneira tranquila o Atlético acreano. E o Botafogo da Paraíba venceu o ABC por 2-0 e cola na equipe do Confiança. Classificação do Grupo A: tem o Atlético do Acre na liderança com 26 pontos, o segundo é o Náutico de Pernambuco com 22, o terceiro é o Santa Cruz, a Cobra Coral tem 20, o quarto é o Confiança de Sergipe com 19. O quinto colocado é o Botafogo da Paraíba com 17, o Globo também tem 17 na sexta posição. A sétima posição é do ABC, que tem 15, e o Salgueiro também tem 15, as duas equipes brigando contra a degola já. Na zona do rebaixamento está a Juazeirense da Bahia com 13 e o Clube do Remo, a equipe do Pará, tem 11 pontos. Pelo Grupo B, tivemos os seguintes jogos, então. Pela 13ª rodada, o Bragantino bateu a Tombense por 2-1. Bragantino fica na zona de classificação. Tivemos o Cuiabá batendo a equipe do Tupi por 3-1. Boa vitória da equipe do Cuiabá, que assume a vice-liderança. O Botafogo perdeu mais uma, segunda derrota seguida da Pantera de Ribeirão Preto. O Volta Redonda bateu o Botafogo por 1-0. Mesmo assim, ainda não saiu da zona da degola. Tivemos Luverdense e Piranga de Erechim empatando em 2-2. E o Operário de Ponta Grossa bateu a equipe do Joinville na Arena Joinville, fora de casa, por 3-1. E o Operário mantém a liderança na Série C. Mais um jogo que foi de virada. A equipe do Fantasma jogando muito com o Lucas Batatinha, com o Eric Peixoto, com o Xuxa, né, também, que é um dos principais jogadores aí da sua equipe. Então, classificação do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Operário de Ponta Grossa é o líder com 29 pontos, segundo é o Cuiabá com 25, Botafogo e Bragantino tem 24 pontos. Mas olha a diferença, a quinto lugar é a Luverdense com 15 pontos, olha a diferença da quarta para quinta posição. Botafogo e Bragantino também vão se garantindo na próxima fase aí. O grupo B está praticamente tudo definido, com o Operário, Cuiabá, Botafogo e Bragantino passando a próxima fase. Luverdense, Tombense, Ipiranga e Tupi vão brigar contra a degola, junto com Volta Redonda e Joinville, que tem 13 pontos em Voltaço, 10 pontos em Joinville, e eles estão brigando contra o rebaixamento. Próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesse final de semana, 14ª rodada, faltam poucas rodadas para a definição. Temos aí 4 rodadas para a definição, por isso que eu falo que a situação no Grupo B está praticamente definida. 14ª rodada tem ABC e Confiança, um jogo no Frasqueirão, sábado às 16 horas. No sábado também, no Adalto Moraes, tem Juazeirense e Atlético Acreano, também um jogo às 16 horas. Às 17 no Mangueirão tem Remo e Botafogo da Paraíba. O Remo desesperado por uma vitória para tentar sair da zona do rebaixamento. Temos também Santa Cruz e Globo, jogo no sábado também às 19 horas lá no Arruda. E na segunda-feira no Cornélio de Barros tem clássico pernambucano entre Salgueiro e Náutico. E pelo Grupo B, a próxima rodada da série C do Campeonato Brasileiro tem Tombense e Operário, o jogo então, cara, Tombense só joga em casa, hein? Sábado às 15h30. Tem também no Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga de Erechim enfrentando o Bragantino, também às 15h30 esse jogo. Às 16 horas do sábado tem Botafogo e Tupi. Às 16 também tem Volta Redonda e Luverdense. E às 16h30 na Arena Pantanal tem Cuiabá e Joinville. Essa é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos subir uma divisão. Vamos falar da Série B a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Passar a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para você. Tivemos na quarta-feira da semana passada o Coritiba batendo o Paysandu por 2-0. Tivemos o Goiás vencendo o Avaí fora de casa por 1-0. Vitória do Atlético Goianiense também para cima do Boa Esporte por 2-0. O CRB venceu o São Bento por 1-0. Tivemos Guarani 1-0. Boa vitória do Bugre. Também tivemos o CSA batendo o Brasil de Pelotas por 2-0. O Vila Nova e o Londrina. Vila Nova e Londrina empataram em 1-1. Mesmo resultado também do Criciúma e do Figueirense, o clássico catarinense. A Ponte Preta bateu o líder Fortaleza por 2-0, belíssima vitória da Macaca, que vem se recuperando. E o Sampaio Correia Juventude, o jogo foi adiado, não aconteceu, fica pro dia 17/7, porque o Sampaio jogou a final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Agora, a rodada de hoje, rodada desse final de semana, aliás, né, dessa semana inteira, durante a Copa, a rodada pega a semana inteira. Na segunda-feira, o Bugre bateu aí a equipe do Coritiba dentro de casa por 2-1. Boa vitória do Guarani, que rouba o lugar do Coritiba no G4. O Guarani tá no G4 nesse momento, rapaz. O gol do Bruno Mendes e do Pará. O Coritiba marcou com o Guilherme Parede. Boa vitória do Bugre, que tá na parte de cima da tabela. A equipe, outro jogo que a gente teve foi da equipe do Oeste batendo o Figueirense por 2-1. Boa vitória também da equipe do Oeste de Barueri. O Oeste que está na meia da tabela, para variar. Jogos de hoje, dessa quinta-feira. Tem Londrina e Avaí no Estádio do Café às 18 horas. Tem também Paysandu e Vila Nova, o jogo na Curuzu às 20h30. Amanhã tem Brasil de Pelotas e Juventude, o clássico gaúcho lá no Bento Freitas, na Serra Gaúcha, em Pelotas. Não sei, na verdade, nem sei se Pelotas é na Serra Gaúcha. Acho que é. Na sexta também tem Goiás e Criciúma, joga no Estádio Olímpico de Goiânia, né, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Temos também na sexta Boa Esporte e CRB, duelo dos desesperados no Estádio Municipal de Varginha. Ainda na sexta tem CSA e Sampaio Correia, jogo no Rei Pelé, lá na capital alagoana. E no sábado, às 16, temos Fortaleza e Atlético de Goiás, um jogo no Castelão. E o São Bento pega a Ponte Preta no Walter Ribeiro, às 18 horas. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, olha só. Fortaleza, líder com 29 pontos, tem uma pequena vantagem aí para o CSA. O CSA, o segundo, com 25. Cai a diferença do Fortaleza, caiu. O Fortaleza perdeu 3 dos últimos 5 jogos, precisa voltar ao trilho aí a equipe de Fortaleza. O Guarani é o terceiro colocado com 23 pontos, o quarto é o Vila Nova com também 23. Coritiba também 23 na quinta posição, o Avaí tem 22 na sexta posição, pode chegar no G4 se vencer o Londrina hoje. O Figueirense é o sétimo colocado, mas já jogou, tem 22 pontos. O Atlético de Goiás, se vencer nesse final de semana, se vencer o Fortaleza, também pode chegar no G4. O Atlético Goiás é o oitavo com 22 também. A Ponte tem 21 na nona posição. O Oeste de Itápolis, que na verdade é de Barueri, agora tem 21 pontos na décima posição. O Goiás é o 11º com 18, o Paysandu 12º com 17, o Londrina também tem 17 na 13ª posição, o São Bento é o 14º também com 17. O 15º é o Juventude com 16, o 16º é o Sampaio Correia com 16, o 17º é o CRB com 15, 18º Criciúma com 13, Brasil de Pelotas é o 19º com 13, e o 20º colocado é o Bom Esporte, o Lanterninha, com 7 pontos ganhos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai tocar o nosso apoio cultural e já volta para encerrar o nosso programa. Tem mais informação. Fica com a gente, já voltamos. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. A

em Itaquera. O Cruzeiro estava na frente aí do placar durante praticamente toda a partida. Gols do Henrique e do Rafael Sobis. Mas o Corinthians, ele conseguiu o empate então com o Paulo Roberto e com o Pedrinho. A arbitragem foi do Lucas Caneto Belotti. Aliás, que pênalti sem vergonha que o Belotti deu, rapaz, do Fábio no Roger. Nem chegou a encostar no atacante do Corinthians. Que pênalti, hein, Belotti? Que vergonha desse pênalti que você marcou, que o Jadson perdeu. O terceiro pênalti perdido no ano para o meio-campista do Corinthians. Então, 2-2, último jogo preparatório das equipes depois da Copa do Mundo. Teve pegada de oficial. As duas equipes fizeram uma partida muito pegada e o 2-2 realmente mostrou que foi a partida. Ontem também tivemos Chapecoense e San Lorenzo da Argentina naquele bis da semifinal da Copa Sul-Americana de 2016, né? O Verdão do Oeste foi muito bem, jogou muito bem a Chapecoense contra a equipe do San Lorenzo. San Lorenzo, que tem alguns conhecidos do futebol brasileiro, como Pablo Mouchi, jogador do Palmeiras, ainda pertence ao Palmeiras, acho, inclusive, o atacante do San Lorenzo. O Verdão bateu, então, a equipe do San Lorenzo por 2-1, gols do Wellington Paulista e do Luiz Otávio. Parabéns à Chape, que bateu um forte adversário. A equipe do San Lorenzo está disputando a Copa Sul-Americana, ainda tirou o Atlético Mineiro da competição. Hoje temos outro amistoso, temos a equipe do Paraná Clube enfrentando o River Plate do Uruguai. É, as equipes enfrentando, fazendo seus amistosos internacionais. O São Paulo também fez um jogo treino de preparação aí para a volta da Copa do Mundo contra a equipe do São Bento Sorocaba. O jogo foi 1-0 para a equipe do São Paulo, gol do Nenê. E o Fluminense e o Bangu fizeram um amistoso. As duas equipes acordaram a não divulgar o placar. Eu acho que o Fluminense acabou tomando uma paulada do Bangu. Só isso aí justifica, né? Porque não vai divulgar o resultado, pelo amor de Deus, hein, Fluminense? É uma bagunça maior que a outra, é brincadeira, viu? Para encerrar, então, algumas movimentações do mercado da bola. As falhas do Karius na final da Champions League fazem o Liverpool abrir os cofres aí pro Alisson, rapaz. 271 milhões de reais, segundo os tabloides ingleses. Jornal Gazeta do Esporte, aliás. Eu achei que eram os tabloides ingleses, mas não. Eu joguei do jornal italiano. O Liverpool pretende oferecer 60 milhões de euros a Roma pelo goleiro da seleção brasileira. Um contrato de 5 anos para o ex-colorado, que ganharia mais de 6 milhões de euros por ano, 27 milhões de reais. No entanto, a Roma pede 70 milhões para negociar o Alisson. Acho que vai ter acordo, sim. O Alisson deve ser jogador do Liverpool na próxima temporada. O Liverpool vai se reforçando. Também tivemos a apresentação do Arthur no Barcelona, né? O 39º brasileiro a defender as cores do clube do Camp Nou Barcelona. Então apresenta Arthur, meio-campista brasileiro, comparado a Xavi e Iniesta pelos jornalistas catalães. Arthur vai ter sucesso lá, muito bom jogador. Agora, deve sim assumir ali uma das vagas de volante da equipe, junto com o Busquets, deve ser ele um dos volantes. 31 milhões de euros, 140 milhões de reais é o valor da transferência do brasileiro para o Barcelona. Boa sorte no Barça, Arthur! duplo. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. Raiz o futebol ligou. A técnico Sambo tocou Neymar é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, vê que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. E a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. No samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, é gol. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. Tá difícil, mas hoje, hein? Pelo amor de Deus. Vamos falar de mais mercado da bola, porque o ex-fluminense Kennedy, ele foi emprestado pelo Chelsea ao Newcastle e o treinador Rafa Benítez, ex-Real Madrid, ex-Liverpool, vibra, né? Tenho certeza que todos os fãs estão felizes com essa negociação. Kennedy, então, vai ter mais oportunidades de atuar. Também falamos aqui sobre mais uma negociação. O Vasco busca um centroavante para a continuação da temporada, né? E um dos nomes que a diretoria negocia é o argentino Maxi Lopes, que estava na Udinese da Itália. Ele está sem contrato. O contrato encerrou em junho e ele não renovou. Maxi Lopes, 34 anos, já defendeu o Grêmio em 2009. Também atuou em grandes equipes europeias, como Barcelona, Milan, a Sampdoria e o Torino. O argentino, na última temporada, marcou 6 gols em 29 jogos e viria para ser o centroavante tão buscado pelo clube desde o início do ano. Na quarta, a diretoria renovou o contrato de Andrés Rios até dezembro. E, para finalizar, duas equipes na busca da maior joia do futebol inglês e do Liverpool, né? O Ryan Brewster, de 18 anos, foi ao Goiás do Brasil em 2017, no Mundial Sub-17, quando fez 3 gols na semifinal do torneio. E ele, então, é desejado tanto pelo Paris Saint-Germain quanto pela Juventus. Dois clubes estão na disputa pelo primeiro contrato profissional da joia, que atua no time Sub-23 do Liverpool. E temos mais uma notícia. O Barcelona anunciou o zagueiro francês Clément Lenglet. Ele não está disputando a Copa do Mundo, né? O zagueiro francês de 23 anos que estava no Sevilha e chega por 35 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. Aí o Barcelona chegou e pagou a multa do zagueiro. Deve negociar algum de seus zagueiros. O Marlon, ex-fluminense, que jogou a última temporada emprestado ao Nice, deve ser o sacrificado. Não temos a garantia de que nem que o Mina fique no Barcelona. E falando de Palmeiras, a gente fala que Maurício Gagliotti e Dudu se reúnem mais uma vez para tratar sobre a oferta do Shandong Luneng da China pelo atacante. Os chineses fizeram duas propostas que já foram prontamente recusadas pela diretoria palmeirense. Uma de 12 milhões e uma de 15 milhões de euros. De acordo com pessoas próximas do Dudu, estaria seduzido sim por uma oferta financeira que foge dos padrões brasileiros. 2 milhões de reais por mês no salário, sem considerar luvas e bonificações. Então, um vínculo de 4 anos com a equipe da China. O lado palmeirense rejeita a ideia de perder um atleta considerado como fundamental para a sequência da temporada. Na visão da diretoria, a saída do Dudu causaria um desequilíbrio esportivo no elenco comandado pelo Roger Machado. A ideia de Gagliotti é ter um clube financeiramente estável, mas sem perder competitividade nas competições que ainda disputa em 2018. Os chineses sinalizaram a ideia, com a possibilidade ainda de aumentar ainda a proposta, né? E então o Dudu ele quer deixar o Palmeiras, e o Palmeiras não deve negociar o atleta o atacante. Então, é isso aí, vamos encerrando a nossa programação. Lembrando que hoje, nem ontem teve o Vox Esporte Clube ESC, que também, depois desse rodeio aí, eu tô cansado pra caramba, tô dando uma descansada, mas hoje tem extra, vamos falar das semifinais novamente, na internet, o nosso podcast exclusivo, nosso programa exclusivo pra internet, então tem o Vox Esporte Clube Extra hoje, daqui a pouquinho esse programa também está no ar pra você ouvir a hora que você quiser, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até amanhã, sexta-feira, às 11 da manhã, para falar muito mais de esporte. Lembrando, a partir de segunda-feira, o Vox Esporte Clube volta ao seu horário habitual, que é ao meio-dia. Então, amanhã ainda voltamos às 11, aos sábados, continua às 11, como normalmente é. E na segunda-feira a gente está de volta ao meio-dia. Então, já anota aí na sua agenda. Fique com Deus e tchau! Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar. Mas CYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.